O CDS, no seu máximo expoente, nas últimas eleições autárquicas, não aportou nada de positivo para a coligação. E nós vejamos o resultado que houve da coligação, nomeadamente para a Assembleia Municipal. E já aqui foi falado. Para além disso, o exemplo que foi dado foi o pior exemplo que se pode dar aos eleitores. Porque uma pessoa que é eleita para representar as pessoas que lhe deram esse apoio. E eu sempre disse isto. Eu estou à vontade porque tenho todas as condições para dizer aquilo que vou dizer. Eu perdi uma eleição, mas fui eleito e representei sempre aqueles que me elegeram. Fiz questão de lá ficar. Noutras circunstâncias, qualquer outro que estivesse na minha posição tinha naturalmente abandonado o seu lugar e dado lugar a que o número 2 e o número 3 da lista estivessem no Executivo. E eu fiz questão de respeitar aquilo que foi a vontade popular. E, portanto, aqueles que não são dignos de representar essa vontade popular deixam muito a desejar. E, portanto, eu